julgamento do Mensalão entrou hoje na fase final do Supremo Tribunal Federal. No início da sessão, os ministros decidiram absolver réus das acusações em que a votação tinha... Bem longe do fim, ao passo da conquista, à beira de um abismo que abala a vida, buscando a saída, cada dia é uma chance pra viver. A vida não é TV, não vai ter replay no lance, a mente carteira só pensa besteira. À beira de um abismo que abala criações do sistema, nascem e morrem todo dia, um simples dilema. Nascem e morrem todo dia, um simples dilema. Pro governo é só um número, pro jornal é só um tema. Cacetete, bala de borracha, algema, ruas, campos de batalha, nesse solo é mãe gentil. Ó céu de anil, onde vai parar nosso Brasil, nosso Brasil? Político estúpido, sujo e corrupto, que ainda ri da minha cara quando eu tomo porrada. No meio do protesto da sua escolta armada, por ordem e progresso, para um pouco pense onde foi a sua fé. Deu lugar à armada revolta, que ataca e sufoca o povo à volta. Mas o tempo não volta, amigo, o tempo não volta. Amedrontado, desespero bate a sua porta, quando cê percebe que dinheiro pouco importa. Alienação, ostentação, prefiro rap e poesia em ação, que toca o coração, não procuro salvação. Ser ajudado e ajudar é importante, então estendo a mão. No caminho eu vou sozinho na mesma direção. Mais de 1 milhão de rostos, mais de 1 milhão de máscaras, exército sem farda que usa a mente como arma. Por respeito, por direito, não terá mais eleição, pois o povo foi eleito pela voz do cidadão. Descaso, alienação, revolta, frustração, e o Estado permanece de braços cruzados e torce pra que o pobre continue sendo algemado. E é um absurdo, eu acho um absurdo, e é um absurdo. Estamos bem longe do fim da corrupção que é imposta à nossa nação pelos grandes comandantes de terno. Somos jovens, mas não eternos como nossas palavras. Eu faço do rap a minha arma. Qual é a sua, rapá? Qual é a sua, rapá? Qual é a sua? Uma batalha, criança, não chora. Estado e suas leis nunca representarão vocês. Estado. Estado sem leis. Vossa Excelência está destruindo...